falaram pra andar nas sombras. Agora eu me tornei o novo Batman. Na na na na na na na na na na na na na na na. Batman. Me falaram pra andar nas sombras. Agora eu me tornei o novo Batman. Na na na na na na na na na na na na na na na. Batman. Batman. Na na na na na na na na na na na na na na na. Batman. Batman. Na na na na na na na na na na na na na na na. Batman. Batman. Eu me tornei tudo o que eles temiam já. Um ninja que sabia andar dentro da escuridão. Mundo inteiro vai parar pra ver meu empenho e até mesmo você. Bate palma pro meu batmóvel hoje. Eu vou com calma pro meu quarto de hotel e o seu. Flow só trava nível, baixo de olho, ei meu. Calma, aula morreu, foi a óbito. Tão achando que eu sou palhaço. Cês tão fazendo papel de louco. Tão tentando me puxar pra baixo. Eles querem companhia no fundo do poço. Gótico, ecológico, jovem, bilionário, bato beat. Não tenho hobby, são asas noturnas em Gotham City. Dois caras numa moto, vou colgada de Lamborghini. Bate sinal, tão me chamando alguém. Bate fêmea, bate fêmea. Não entende o quanto eu lutei. Noites e noites eu lutei. Tô sobre o som, mas me tornei. Herói é o anti-herói, eu nem sei. Eu jogo truco, é sem coringa, fi. Clube da luta e não do pinguim. Se bem que na real eu sou mais frio. Se pergunta se eu sou o Rodrigo, sim. O mundo é cheio de charadas e duas caras querendo roubar minha visão. Ou você morre como herói ou se torna um vilão. Simples assim. Tá em choque, liga pra mim. É que eu sou um jovem prodígio, Robin. Querem fazer o que eu consigo, Robin. Eu sou Slayer e eles são Goblin. Trabalhando enquanto eles dormem. Latino nesse game, é mais forte que o Bane. Give me so much fame, é tipo Bruce Wayne. E o mundo inteiro ficou louco, tipo Asilo Arkham. Ainda bem que eu sou o Batman. Me falaram pra andar nas sombras. Agora eu me tornei o novo Batman. Na na na na na na na na na na na na na na na. Batman. Me falaram pra andar nas sombras. Agora eu me tornei o novo Batman. Na na na na na na na na na na na na na na na. Batman. Batman. Na na na na na na na na na na na na na na na. Batman. Batman. Na na na na na na na na na na na na na na. Batman. Batman.